iniciamos uma nova época desportiva e é o segundo ano de um ciclo de três que nós próprios já organizamos. E neste ano temos todos os escalões etários, portanto, desde as escolinhas, petites, fraquinhas, benjamins, infantis, iniciados, juvenis e juniors, isto num total de, neste momento, sendo poucos atletas, com idades compreendidas entre os 4 e os 5 anos, até aos 18, e alguns irão fazer 19. Muitos já transitam do ano passado, alguns atletas, mas felizmente muitos novos que nos têm procurado e que nós estamos a aceitar, obviamente, com todo o agrado. Portanto, esta escola do Futebol Clube de Oliveira do Hospital, nos últimos tempos, sobretudo nestes dois últimos anos, tem-se então revelado apetecível para os meninos e, sobretudo, para as famílias que vos procuram? Sim, essa é uma preocupação e é o nosso objetivo, obviamente. Temos muita procura de gente não só da cidade, do Oliveira do Hospital, mas também dos arredores, de outras localidades, algumas até fora do próprio concelho. E sim, os pais são para nós um veículo muito importante e são eles também que nos ajudam a ter este sucesso. Professor Albano, e o que é que se espera durante este ano? Portanto, estes meninos vão também participar em competições? Sim, para este ano temos algumas coisas que já estavam previstas e que é, pronto, a participação em todas as competições da Associação de Futebol de Coimbra, portanto, estamos a falar nos diversos campeonatos regionais, na taça da associação, depois nos torneios de encerramento também, e nos encontros para os meninos mais pequeninos. Portanto, não há uma competição formal como os outros, mas há vários encontros e muitos torneios, a gente chamará particulares, e, por exemplo, no próximo sábado, domingo, vamos já a Nelas participar num torneio, com os nossos benjamins, e para além disto, há todo um uma série de ações que nós vamos fazendo com os pais dos alunos e com os miúdos também, que reforçam também um bocadinho este aqui, o espírito que nós queremos criar do próprio clube. Portanto, o clube tem que ser aberto a todos, obviamente, mas tem que ter uma boa relação com o exterior e com isso que nós queremos também. Vamos implementar, para além daquilo que já tínhamos ano passado, do Gabinete de Psicologia, do Gabinete de Comunicação e Marketing, vamos continuar a trabalhar em termos de treinadoras, daquilo que se pode chamar uma escola mais técnica, mais de campo, de uma filosofia de jogo, se quisermos, do próprio clube. Mas este ano também temos o departamento do Guardião de Ouro, que são dois treinadores específicos só para esta função do jogo, digamos assim. Então, há dois treinadores que vão trabalhar muito particularmente com todos os guarda-redes do clube, portanto, dentro também de uma filosofia própria. Professor, também um dos objetivos será o de formar bons atletas que possam até integrar a equipa principal? Sim, esse é sempre um daqueles objetivos subjacente a toda a gente e que está no espírito dos próprios atletas e dos próprios pais. No entanto, para nós, como filosofia, essa competição e esse resultado desse futuro futebolístico dos miúdos não são a prioridade. Nós preferimos pensar, destes cento e tal jovens que temos connosco, preferimos pensar que trabalhamos com eles todo um aspecto social, um aspecto que é muito importante cada vez mais nos dias de hoje, de relacionamento, de comunicação, de perseverança. De espírito de trabalho e de luta, enfim, uma série daquelas coisinhas sociais que são importantes e a competição e o resultado esportivo não é um fim em si mesmo, então é um meio para nós atingirmos estes objetivos. É obviamente toda a gente gosta de ganhar, toda a gente gosta de ter vitórias e de ter sucesso, também nós estamos por aí, trabalhamos por aí. O que nós acreditamos é que com um trabalho continuado, bem estruturado, bem organizado, com condições, é muito mais fácil chegar a esse patamar. Portanto, nós não trabalhamos só para aí, acreditamos que com o trabalho desenvolvido conseguimos atingir esse patamar e, obviamente, que alguns deles reúnem muitas condições para lá chegar. Essa é a equipa principal e não só. Desde que o Futebol Clube de Oliveira do Hospital já ter, através da sua formação, atletas na primeira divisão, na Liga, neste momento, e também internacionais, do próprio Carlos Martins, do André, do Flávio, portanto, há vários jogadores que passaram, que são daqui de Oliveira, passaram por Oliveira, por tudo, e que são para nós uma referência.